azul, 2774. Correto, ponto puxa, 2774. Corta. Para posicionamento do 001 no box de aeronave. Ah, 5001 autorizado, puxa, corta. Sinal 190, 1378. 1378, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1895, 1378. Salvador, boa noite, 3178. 3178, boa noite, parte 372. Bora. Meia 224, solo 23, livre à direita, chame solo 12, um decimal 9. 219, manda livrar. Xené 6224, autorizado táxi Alfa Juliette 103. Alfa Juliette 0375. 2685, 2545, Baúa 3305. Autorizado pouso pistão 0731, 78. 4001 5 Taxas 001, alterna São José do Rio Preto, Serra Bravo, Serra Romeu, 4 horas e 20 de autonomia com 1-1-5 ao 5001, autorizado táxi e Índia, onde espera dono 0 torre, 1-1-8, espalha 95, 990 no 5. Autorizado táxi e Índia, onde espera da 1029, 1525, Xené 6224, tem posição de da Juliette, reporta. Tem posição da Juliette, 6224. chama solo 12, 1 decimal 9. Direita, livre, chama solo 2, 0, 9, então 3, 1, 7, 8. Salvador, boa noite, 13, 178, boa noite, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, 378. Azul 9271, sistema que possui um plano para 0110. Normalmente chega a 30 minutos antes no sistema. Então daqui a 11 minutos ele está apagando a cópia. Você poderia confirmar o horário que você tem? O horário que eu tenho, partindo de Salvador, 0110. Poxa, meu, será que consegue atravessar a tela? Não, não. Aí você chega no sistema, tanto aqui quanto sempre, 30 minutos antes. É, então daqui a 11 minutos eu devo estar apagando o copo. Legal, obrigado. C01, no decolado aos 30, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001 no perfil da ocupação no meu peço. Azul 5001 no contato radar, suba para nível 320, voa Leda. 320, voa Leda, Azul 5001. Bravo, going to Bravo 2, Bueno Airport, 0023, heavy, descend to Bravo 180, approaching above. Bravo 0023, call cadence descending to 4000 feet, 281015, fly Sierra Victor 367. Airport Bravo 0023, descend to Bravo 1015, fly direct to Sierra Victor 367. Seven 723, clear the AirNav procedure, report passing Sierra Victor 366. Reporter, move position Sierra Victor 367, go 1723. Salvador, azul 4, gol 1134, informação, Vitor, boa noite. Gol 1134, boa noite, pronto, copo. Copia. Gol 1134, Maceió, autorizado, via peso 17, horário direto. Nível 350, saída da boca, transição Caju, primeira curva esquerda, transponder 5013. Autorizado para Maceió via Pêndulo 7, Orago, pós direto, nível 350, Puca, Caju, com curva à esquerda, transponder 5013, gol 1134. Gol 1134, confirmando transição Caju, reporta puxa. Transição Caju, reporta puxa, gol 1134. Approach, go 1723, over position, Sierra Victor 366. 723, report Sierra Victor 372. Report over 372, go 1723. Salvador, boa noite, Sideral 9973, informação Victor. Por gentileza, coordenar o 360 para Confins. Sideral 9973, Confins, autorizado. Via Pesulu no 0 pro bar, via Pesulu no 6, Multic e após direto. Nível 360, saída da L, transição ótima, primeira curva direita, transponda 5560. Usando 360 para Confins, a Pesulu no 0, decolando da 10, curva direita, Natael, Leda, Mótiva. 5567-208, Sideral 9973. Correto, aponta para o Sideral. Solo Salvador, azul 4959, para o táxi, 62 a bordo, 2 horas e meia de autonomia, alterna Sierra Bravo, Sierra Vista. Azul 4959, autorizado táxi e Índia. Ponte Paradão no 0, Torre 198, Espanha 95, Iringa 105. Autorizado, táxi até a Ponte Paradão no 0, Torre 198, 95, fora. Foi azul, 9261, né? Negativo, preciso mais 3 minutos, hein? Foi azul, 9261, mais 3. Frequência 128, decimal 3. Alterna 125, decimal 1. Position Sierra Victor 372. Go 1723, clear to land runway 10, wind 110 degrees. With 10 knots, QNH 1015. Clear land runway 10, QNH 1015, go 1723. Negative, go 1723. Solo Salvador, gol 134, por Sveg, acionamento, posição 02. 34, aguarda, estimado 30 segundos. Aguarda. Para o pushback, acionamento, 1 azul, 2774. 2774, autorizado, push, porta. Ele puxa a Marataxi, 2774. Valeu. Canal 74, boa noite. Só um minuto, Cláudio. Gol 1134. Autorizado, pushback, reporta no ataque. Autorizado, reportar agora o táxi, gol 1134. Ah, tá ligado, pushback, acionamento, back and back, run, laser, steering off, capitão no 0251. Boa noite, azul 4959, após o Boeing da Gol na curva final, a linha mantém no zero. Após o Boeing, a linha mantém, azul 4959. Atenção ótima, primeira curva direita, transponda é 5007. Controle da 0.8, reporta push. O risco nosso é de 4. Azul 9271, pronto, corte. Positivo, Brasília, 9271. Azul 9271, autorizado Campinas, via Pesulu 1-0, Pulbave, Pesulu 6, Chamod, Pesulu 6 até Posma, após direto Confins, Chamod, Pesulu 3-0 em Tite. Nível 300, saída da L, transição ótima, primeira curva direita, transponda 5-5-5-4. Servidores Campinas, via 300, via Pesulu 1-0, por base Pesulu 6, Posma, Confins, Chamod, Pesulu 3-0 em Tite, Bel, Motiva. Lembra da direita, só na 5-5-5-4, Pesulu 9-0. Não, deixa eu tirar um reporte para o push. Azul 9271, informa que direcionar os dois motores na presente posição. Direcionamento de motores, aponta quando pronto para push. Azul 9271. Poderá push, não deixa eu tirar. Eagle Ground, go 1723, good evening. 1723, good evening, approve taxi Alpha, Papi, for taxi Edge. Maintain taxi Alpha, report. Before Factory Julia, you go 1723. Xenar 6224, também. Xenar 6224, boa noite, protocolo. Afirma. Xenar 6224, Aracaju, autorizado. Via Golf 677, nível 190, saída da Conde, primeira curva à esquerda, transponder 0264. Ok, então autorizado 190 para Aracaju, via Golf 677, via Conde, primeira curva à esquerda, transponder 0264. Volta, puxa. Tá bom. Obrigado, quem? Oba, um abraço. Solo, gol 1134 para ataque com 179 a bordo. Fernando Aracaju, autonomia 1h55. Autorizado táxi, gol 1134, e a Índia, Ponte Cardão no 0 Torre, 118, espanhol 95, nível 0015. Direita via Índia, Ponte espera 1895, 1015, obrigado, gol 1134. Salvador, o azul 2774. Para o táxi, completo de 60, 3 horas, apenas vitória. Azul 2774, autorizado táxi via Índia, com disparador no 0 Torre, 1 no 8, 95, negão no 0 no 5. Via Índia, com disparador no 0, 1895, 10 no 5, 2774. Livre a linha decolada 1-0, vento 1-0, graus com 9-9. Livre a linha decolada 1-0, gol 1-3-4. Azul 9271, mantém a posição. Estimado 1 minuto e meio. Mantém a posição 9271. Alô, vou like aí, Azul. Tudo o que você está apagado aí, pode? Não, filhote, é para apagar. Nós estamos fazendo a operação aí, tá tudo apagado aí com a galera. Da greve, né? É, que aconteceu hoje lá na Assembleia, tava todo mundo voando com a luva apagada. É, não tô sabendo, né? Tá legal. Zerão 9973 para o pushback, tá na mesa? Viu? Zerão 9973 para o pushback, tá na mesa? Autorizado, terão 996, pushback de chave. Posição por baixo. O 1723, a Juliet, gate 04. Oi, Juliet, gate 04, o 1723. Controle Salvador, gol 1134, boa noite. 1134, contato radar, suba para nível 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, voo 1134. Zola 023, perto, Sierra Vida 366. Zola 023, contato Salvador Tower, frequency 118.95. 118.95, airport, Zola 023. Gente, o Signal 74, qual a posição que escuta? O 43. Gente, o número 2 onde eu tô agora, Signal 74. Pode dar essa quantidade com a Azul 971? Signal 971, no coordenador aqui do solo, assim que o Boeing da Gol parque no 04, autorizado, busco, matar. Poxa, eu posso, o coordenador aqui do Gol no 4, tem tudo que vai fazer, pessoal. Gente, descendo para 2500 PES, 1096, informa que vai cumprir a chegada, o Oceanário 6212. Estou na escuta. Decolador 49, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa. Airport Zola 023, via capital 372. Portugal 023, clear to land runway 10 and 110 degrees with 9 or not, QNH 1015. Clear to land runway 10, QNH 1015, Airport Zola 023. Azul, 9271, mantenha a posição, aguarda a liberação do sideral do aeroporto via Índia, após iniciar, ok? Já na identificação, desça para nível 050, via chegada Mário. Sideral 9973, uma boa. Seu Azul 2774, a bordo não? Do 2774, suba para nível 160, saída coral. 160, saída coral, 2771. Com referência, eu autorizaria o coral? Confirme? É, desconsidera, 2774. Geral 9973, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 023 on the ground at 52, vacate to the right, call ground 121 decimal niner. Vacate to the right, 129, 108 at Pascal 023. Bono 134, chama o Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Bono 2685, 12545, igual 134, obrigado. Renan 6212, voa direto para a Revista 366, autorizada a RNAG, reporta no final do procedimento. Sente, o reportagem estabilizado informa que vai cumprir o perfil da chegada e descer para 2.500, via reporte estabilizado, Oxenero 6212. Esperar o 9973. Sinal 74, segue o azul, está finalizando o push da altura 04, via Índia. Fonte de perdão no 0 torre, 1 no 8, sinal no 5, negal no 0 no 5. .9973, decolado ao 54, chão controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Sideral 9973, decolou na sua escuta. Sideral 9973, contato radar, submantenha nível 360, voa Leda. 360, Leda. Aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. 00, via Mari. Pode guardar presente, tá? Ponte perdão no 02, 1 no 8, só no 5, negal no 0 no 5. No 0 no 5, no ponto 3, no 5, azul, 9 do 5. Azul no 271, modifico 3, quando é para 5021. Azul 023, Protex, Juliet Gate 11. Continue via Juliet Gate 11, Airport Call 023. 974, mantenha o ponto de espera. Do 9271, ponto para a linha da equala da 10, vento 100 graus com 9 na. A linha da equala da 10, azul, 9271. Sono 098, desça para 2500 pés, ajuste no 095. Autorizado o procedimento RNAV, reporta passando Serra Vitor 366. Gente, Cono 095, PS para 2500, está reportando Serra Vitor 366, gol 1098. Portão 23, para o pushback acionamento. Autorizado pushback acionar, reportar, ajuste na 6224. Azul 2534, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, voa direto Serra Vitor 366, autorizado o RNAV. Desça para 366, 2500, autorizado o RNAV, azul 2534. 271, decolada ao 00, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato. Um azul, uma boa noite aí pro senhor, um azul 9271. 2295, obrigado. A aeronave no ILF, 5974. Geral 9973, chama o centro Recife, frequência 1-28-35, alterna 1-25-1. 2835, alterna 25, Ana. Obrigado, boa noite. Jorge Salvador, boa noite, Oxenaro 6212. Xenia 6212, pouso autorizado, pistão no zero, vento no zero graus, com no zero nós, altímetro no zero no 5. Autorizado, pouso, pistão no zero, altímetro no zero no 5, Xenia 6212. Zero, voa direto da El. Obrigado, senhora, direto da El, azul 9271. Qual a altitude para o azul 9271? 9271, nível 300, conforme autorizado. Obrigado. Azul 4959, faça coral, serviço radar encerrado, chame Léo, frequência 1201. Azul 971 autorizado, Leda. Quando, Leda, Azul 9271. Muito baixo. Melhor agora, mas muito baixo. Solo ao 04, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Vou livrar na Foxtrot 129, 6212. Sorriso, Salvador, boa noite, igual no 018, duas milhas, Oceano, líder 372, toca o campo. Boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, voo no 098. Bem, 098. 600, a senhora... Aciona a identificação, desça para nível 224, após o Boeing da Gol na curta final, ali mantém no zero. Tem ali manter após o Boeing na curta final. 98, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, com no 0 nas, altímetro no 0 no 5. Com no 0 no 5, livre pouso, pistão no 0, com no 0 na 8. 5974, decola da 06, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Rio 5978, decolou, na sua escuta. 5974, contato radar, vou para nível 340, vou direto da El. Direto da EL 340, desculpe, é o Rio 5974. Azul 9271, chamo Centro Recife, frequência 12835, alterna 12251. 12835, 251, Azul 9271, para. No 098, solo 08, livre à direita, chame solo 12, um decimal 9. 2 a 9, um bom trabalho, vamos ver mais aí. Boa noite, 098, boa noite, autorizado táxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette 01, boa noite. Decolada 1-0, vento 1 no 0 graus com 9 nós. Beleza, decolagem, 62, 4107, aciona a identificação, desça para o nível 050, via chegada Mari. Ativo, será autorizado. 3774, passa a posição coral, serviço está encerrado. Chama controle Ilhéus, frequência 1201. Decolador 09, chama controle 120, decima 8, bom voo. Graça, 208, boa noite. Certo, 366. Estabilizado, avistando azul 2534. Azul 2534, chama a torre frequência 1-1-895. 1895, pode pedir. Comando 07, autorizado, direto à rádio 366. Quatro, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-0-0 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 5. Livre pouso azul 2534. Personário 6224. Personário 6224, sub mantenha nível 190, direto Conte. Ok, para 190, direto Conte, 6220. 6224. Controle Salvador, boa noite, eu passei por 224, só na ideia de descida. Passaria do 2224, aciona a identificação, desça para nível 050, via chegada Mari. Identificar 050, chegada Mari, 2224. Chama o centro Recife, frequência 12835, alterna 1251. 2835251, Rio 5974. 2534, solo 14, livre à direita, chama o solo 21.9. Autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 3. 6224, vou direto ao Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 6224. Azul 4107, reduza para 2009, desça para 250010, ajuste no 0 no 5, autorizado é Renato. Passaredo 2224, vou direto para a Victor 366, vou direto, desça direto para 250010, ajuste no 0 no 5, autorizado é Renato. Esquerda 366, descendo para 2500, com altímetro no 0 no 5. 3600, chama a torre, frequência 11895. 3695, tá 3600. Salvador, boa noite, tá 3600, 110. Boa noite, tá 3600, reparte 372. Espera 372. Estou 362, estou 3600. Estou 3600, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, cono 0 no 0, altímetro no 0 no 5. Entre o pouso, pistão no 0, 0 no 5, na vista, está 3600. O Clarice confirma, aeronave chamou. Canal 6224, 65 milhas, nordeste do VR Salvador, fez o radar encerrado. Chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 1203, obrigado. Até a posição 12 remoto do pátio 1. Como